Quem é essa mulher do lado da Canário Negro? Sua mãe. Oi! Senhoras e senhores. Ah, mais um IntentoCast? Não, eu já tava preparado pro primeiro filho da puta aqui. Eu sabia que alguém ia fazer isso. Caralho. Não, assim, o senhor tenta me imitar, mas o senhor não tem a elegância, o ânimo, Eu não tenho a erudição vocabular que vós tem. É, nota-se. Que vós tem. É por isso mesmo eu estou dizendo, nota-se. Entendeu? Entendeu o xiste, não? Dá, entendeu. Já dá pira. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui como de hábito com os nossos queridos amigos Sorg. Oi. Creed. Para baixo e avante. Mou. Eu acho que deveriam Feira da Frutizar a Liga da Justiça da América do SBT. Eles estão dois viados, né? Eunuco. É, aqui. Super. Filme da Liga? Isso não existe. Eu acho que o Mo resumiu em uma frase o que a gente falaria no podcast inteiro. Valeu, muito obrigado, galera. Valeu, galera. Obrigado. Excelente podcast. Vamos para a leitura dos comentários agora. Boa noite. Ouvinte, querido ouvinte, como ser o senhor e a senhora? Deve ter mulher que ouve, né? A senhora pra mim é uma vadia. Como você? Tem uma ou duas dos sete que ouvem nosso podcast. Como vocês citaram? Nós vamos falar hoje de Liga da Justiça, mas não apenas de Liga da Justiça. Vamos falar do filme da Liga da Justiça. Que filme, você pergunta? Essa é uma boa pergunta. Vamos falar disso também. Por que diabos a Warner não toma vergonha na cara e faz um maldito filme da Liga da Justiça? E segue o baile. É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. Leva. Olha o Superman, tu leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou... Pessoas, a Warner, um dos maiores conglomerados de mídia do planeta, tem lá, é deles, é propriedade deles, alguns dos personagens mais icônicos e conhecidos do planeta. Por que diabos os desgraçados não conseguem fazer a porra do filme juntando alguns deles? Cara, eu acho que o Dadá trabalha pro Warner. Ó, tem uma explicação que é a mais comum, que todo mundo tenta defender, eu acho que não cola. Que é aquela desculpa esfarrapada de que os personagens da DC são muito fictícios, fantasiosos, icônicos, lendários, e os da Marvel são mais humanizados, mais próximos da pessoa comum. Então é mais fácil você fazer a história de um moleque que foi picado por uma aranha, continuou nerd, mas virou um super-herói, do que de um cara que veio de outro planeta. Nada contra o super, mas, porra, é foda, né? Sou bom demais pra um filme só. É mais fácil fazer um cara que vira um monstro bizarro, gigante, escroto, junto com um deus nórdico do trovão que veio de outra dimensão, do que um alienígena, né, forte pra caramba, com um homem que veste morcego. Uhum. Eu não tô concordando, eu só tô falando que essa é a explicação mais usada em todos os círculos de debate sobre isso. Eu acho que, na verdade, é falta de vontade com o fracasso de vários e vários personagens em forma de filme. Por enquanto, a única coisa que dá dinheiro pra Warner em relação a quadrinhos é o Batman. E eles vão continuar sacudindo esse saco de merda até se cansarem. Cara, eu acho que eles nunca tinham pretensão séria, assim. Ah, tá, a gente vai fazer um filme da Liga, beleza, um dia a gente faz, talvez, quem sabe, ou não. Mas eu acho que com a resposta que eles tiveram da Marvel, com o sucesso que eles tiveram com o filme dos Vingadores, independente da qualidade da história, whatever, tô falando de dinheiro. Muito melhor que TDKR. É, disparado, cara. É, o lucro que eles tiveram com o filme da Marvel, com os Vingadores, cara, isso fez crescer os olhos do pessoal da Warner. Sabe, pô, a gente tem aqui um panteão de super-heróis famosíssimo, tem um. A gente tem aqui guardado na nossa gaveta o personagem mais famoso de todos os tempos, que é o Super-Homem. Qualquer lugar do mundo que você for usando uma camiseta do Super-Homem, eles vão saber que é o símbolo do Super-Homem, cara. E a gente não faz um filme pra ganhar dinheiro, os caras têm aí bosta de Homem de Ferro, Thor e Hulk, Capitão América do Chris Evans, então enchendo caixa de grana. Então, sabe, isso tá errado. Então vamos fazer um filme da Liga. Só que o problema é que eles não têm a puta ideia do que fazer. Eles não fazem a menor ideia de como começar, do que fazer. Por onde começar, né, cara? Eles não têm ideia de nada, cara. Aquele filme da Liga que chegou a ter um roteiro, chegou até a ter uma convocação de atores lá na Austrália, teve uma cara de coisa feita às pressas por causa da Marvel, não teve, velho? Tipo, caralho, os caras estão fazendo dinheiro, precisam fazer o filme da Liga. Convoca um monte de gente aí. Sei lá, põe aí, chama. É, cara, eu sempre tive essa impressão, velho, que foi um negócio meio de decisão, assim, de executivo. Os caras tiraram um roteiro da gaveta lá, deram na mão de alguém e falaram, meu, começa a chamar nego aí pra filmar que tem que fazer essa porra. Ô, Léo, pra você ver como eles estão empurrando com a barriga, eles chamaram um roteirista, né, o Will Bell, um cara que só tinha escrito só um roteiro até então, cara, de um filme que nem tinha estreado, que é aquele Caça aos Gangsters. Foi uma merda, né? Antes desse filme estrear, Caça aos Gangsters, todo mundo dizia que o roteiro do cara era lindo, maravilhoso, cheirava flores e tudo mais. Mas depois que estreou o filme, todo mundo ficou dizendo que é uma merda, cara. Hein, o Super? Ele tocava sino antes em igreja, né? Antes de virar roteirista de filme, né? O Imbel? Que merda de piada, mano. Putz, por que Deus do podcast não age com o bom também, né? Não, ele tá gravando, não pode. Ele me ama. Ah, é? Cara, você tá gravando. Eu detenho o poder da chamada, ninguém me derruba. Mô, você matou o podcast, cara. Brochei agora. Se eu pudesse, eu também broxaria, mas como eu não posso, eu vou ficar animado. Mas voltando à Liga, não sei, cara, uma dificuldade que eu vejo, que eu não sei se seria uma grande dificuldade mesmo, mas que eu vejo que de repente é um problema, é a velha história da escala de poder dos personagens da DC. Cara, pensa só, se você colocasse na tela um sujeito que já é forte pra caralho, tipo Super-Homem, aí coloca Mulher Maravilha, que é o Super-Homem de saia. O Lanterna Verde, que tem aquela porra daquele anel que é poderoso pra caralho. Isso pra ficar só nos medalhões, eu não vou nem falar, por exemplo, do John Jones. E coloca o Flash, que tem um poder absurdo, assim, que se você for levar a priori como ele funciona, você vai botar esses caras pra sair na mão com quem, velho? Mas, Léo, isso é relativo, cara, porque, por exemplo, no desenho da Liga, o nível de poderes deles não é tão alto quanto nos quadrinhos, e funciona. É mais funcional, assim, pra aquela realidade, né? Tanto que o Super sai na mão com alienígenas lá, e ele apanha, ele pena pra... O primeiro arco do desenho da Liga é sensacional, cara, assim. Aqueles alienígenas. Cara, aqueles tripods lá até. E serviria, eu acho, de apresentação de um personagem que seria o Ajax, né, cara? Eu acho que. E como vocês falaram, funcionou bastante no desenho, eu acho que funcionaria também, cara. Não. Cara, um filme da Liga teria que até envolver longa. Invasão alienígena, velho, né, velho? Como é que é? Sim, cara, é a cara da Liga. O filme da Liga teria que envolver invasão alienígena. Ah, cara. É. Por onde. Mas, cara, não ficaria muito assim. Não ficaria muito clichê comparado ao filme dos Vingadores, que também foi, por assim dizer, uma invasão alienígena? Sim. Ah, cara, clichê por clichê é o que tá mais cheio. Invasão alienígena é o maior clichê do cinema, né, cara? Se o filme da Liga dá certo, tem que ter uma invasão alienígena de verdade. Não uma porra de uma chuvinha de ET em Nova York, como foi Vingadores. Tinha que ser tipo Darkseid com um apocalipse chegando... Meu Deus, tu quer destruir com a gente, né, cara? O planeta do cara chama apocalipse, porra. Não, cara... Ele chegando assim, e outra, não precisa ser um alienígena de outro planeta. Coloca um cara, sei lá, extradimensional, ele vem de uma dimensão... diferente, uma dimensão X, sei lá, whatever. Tá, mas cara. A gente discute o plot depois. Depois cada um de nós dá uma ideia pra todos nós outros achincalharmos e falarmos que é uma ideia de merda. O fato é que a Warner no fundo, eu acho que eles estão se cagando, cara. Eu acho que nunca vai ter um filme da Liga. Nunca! Chupa! Eu tenho uma teoria. Eu acho que a Warner tava muito confortável com o fato de que, ah, eles fizeram um filme do Homem de Ferro. Foda-se, nós temos Harry Potter. Aí, na hora que eles sentiram que a franquia deles estava acabando e a franquia da Marvel estava subindo, eles resolveram tentar criar burburinho com alguma coisa. Então eles pensaram, porra, a gente não pode fazer nada, a gente não sabe fazer nada. Vamos só criar boataria até a gente consiga fazer alguma coisa concreta. Cara, foda-se, vamos falar que a gente vai fazer o filme da Liga. Eu vejo exatamente o que o Léo falou, cara. Saiu, estourou os Vingadores, os executivos da Warner falaram assim, caralho, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que chama aquele cara lá, chama... Que filme tá saindo agora? Ah, Caça aos Gangsters. Chama... Quem que escreveu? Ah, o Will Bell lá. Chama esse cara, é bom. Chama ele lá. Põe ele. Ah, fala aí que o... Como chama aquele nerdzinho lá? É, o Ben Affleck. É, fala que ele vai dirigir a parada também. Eu vejo cara, isso acontecendo, sabe, cara? Caraca, isso não, me lembra aquela entrevista do... Porra, um de cada vez. Não, é tentativa e erro. Eles isso... vão perguntando quem quer topar, né? Ah, uhum. Tu aceita? Ah, então tu tá dentro. Tu quer participar? Chamando pra pelada tá de futebol, dentro. Né, Super? É. Sorge, sabe o que é que isso que você falou me lembra? Aquela entrevista que o Kevin Smith deu falando por que ele não pegou o filme do Super-Homem. Lembra exatamente isso. Vamos chamar aquele nerd ali? Vamos colocar ele pra escrever. E chega na hora, muda uma porra toda. Não tem como o cara aceitar. Cara, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se você pensar, o filme da Liga tem tudo pra ser o mais caro da história, cara. Tem, então, o Inferno falou isso uma vez, não sei se foi em troca de e-mail ou foi nos comentários, que pra você fazer um filme decente da Liga com o Super-Homem, o Flash, sabe? Pra você representar bem os poderes desses personagens, cara, tem que ser uma computação gráfica foda, assim, um negócio bem feito. Ah, mas até aí a gente tem os Vingadores e, cara, mesmo nível, cara, assim, de efeitos especiais. Cara, quanto a isso, não seria problema, cara. Não é, cara, mas não é. O que, Léo? Qual a diferença, cara? Qual a diferença de um raio propulsor do Homem de Ferro pra uma rajada ótica do Superman? Qual a diferença de um bicho verde de CG pra um cara que isso usa nós saberemos no filme do Zack Snyder. Veremos se o Super-Homem funciona numa abordagem mais realista e com os efeitos especiais atuais e não naquela porra daquele fã-filme que o Bryan Singer resolveu fazer. Eu até acho que ele vai funcionar, mas assim, eu quero dizer o seguinte, de efeito especial, onde que gastou-se dinheiro ali, pensando especificamente nos heróis? Foi o Hulk e o Homem de Ferro, cara. O Hulk porque é um grande CG... E o Homem de Ferro, porque assim, visualmente é quem exige mais efeito mesmo. E os Chitauri. Não, nos heróis. Pensa nos heróis. Ah, e outra, entendeu? Cara, esse papo de que efeito especial... Peraí, posso falar? Eu não terminei. O senhor não seja mal educado. Um filme da Liga, cara, não tem jeito. Você vai ter que mostrar Super-Homem e Mulher Maravilha voando pra cima e pra baixo. O Flash, o que eu acho mais complicado. O Flash é um cara que, a princípio, ele deveria ganhar de todo mundo sozinho. Como você vai mostrar o Flash usando os poderes dele sem ser só um borrão, né, cara? É complicado. O Aquaman, se você for colocar um Aquaman e buscar uma abordagem parecida com a do Geoff Johns, é só colocar um cara que é fortão pra caralho, pula longe e dá porrada. Não tem grandes desafios de efeito, entendeu? Mas Léo, cara, não. O Aquaman não vai funcionar no live action, cara. Não vai. Imagina um cara vestido com uma tanga verde, com uma camisa apertada laranja de escama na tua frente. Não, eu falo com os peixes. Ah, peraí, cara. E um sujeito vestido de morcego é pouco convincente, né? Cara, bem ou mal, eles deram uma adaptada no Batman. Fizeram uma armadura. Nesse momento, o King já desligou o podcast, porque vocês estão falando mal do Aquaman, e o JJ também. Vocês esqueceram de falar algo que é importantíssimo. Talvez o que não dê certo no filme da Liga é você juntar uma cambada de gente que tem uma fama de ser tudo pederasta. Tudo viado, bichas, viado, seus dois bichas. Pensando agora, pro Aquaman funcionar, teriam que reformular ele todo, cara. Porque ele tinha que virar tipo um Abe Sapien da vida, do universo do Hell. Não acho, não acho. do Hellboy, cara. Mas o que o Super falou sobre o Batman é uma coisa que eu tava pensando aqui agora. O Batman, nesse cenário de Super-Homem, Mulher Maravilha, é um bosta. Flash, cara, ele não cabe. Cara, ele ia olhar e falar, é do cu que eu entro ali, é ruim. Cara, é por isso que eu sempre vou voltar pra Viena, vou tomar um café lá com a mulher. Cara, é isso que o pessoal, tem gente que não aceita. O Batman não serve pra Liga da Justiça, cara. Ele não pertence àquele lugar. Essa pegada realista de filme, não mesmo, cara. Sabe, já, o único jeito... Você aceita, você aceita pra, ó, eu vou pagar as contas, gente, mas eu tô ali comendo uma mulher, não é enche o saco. É, você aceita ele nos quadrinhos? Beleza, uma coisa fantástica. Você aceita um desenho animado? Beleza, sabe? Passa, o Homem Morcego. Agora em live action, cara, você vê o Super-Homem dobrando o aço com a mão, uma mulher, uma guerreira... quebrando tudo, sabe, com os punhos. Já viu um cara ali de armadura, cara? Dá um peteleco na cara dele, quebra o pescoço do cara. Eu taco bumerangues. De repente o Batman não funcionaria com aquela abordagem do... Caralho, como chama o desgraçado? Do Nolan? Não. Outro, do Morrison? Schumacher? Aquela abordagem no Morrison. E ele ficava mais na base, orientando os caras. Não? Em general. Dificilmente ele ia pro cacete mesmo, entendeu? Ele era pro cérebro por trás. É, sabe? O único jeito do Batman funcionar no filme, cara. É, ele poderia também... Se precisar fazer uma parada assim, mais de infiltração, não, puta, tem que descobrir tal coisa, aí vai o Batman lá e faz a parada, entendeu? Mas é, Léo. Nem assim ia dar certo, mano, porque a pessoa numa hora de merda, todo mundo pensando do Batman e tá lá ocupado num cantinho com o Robin, não ia dar certo isso. Não, cara, o Batman ele poderia atuar nas sombras, nos bastidores, investigando, procurando uma solução, enquanto tá todo mundo comendo na porrada, ele chega no final salvo o dia e salvo o filme. É isso. É, eu imagino isso. Cara, com essa bobagem, o Batman fecha como uma luva, assim, sabe? Chegando no final do filme com o bate repelente pra tubarão, entendeu? Tipo, todo mundo quebrando pau lá, ele chega e desliga a nave, né? Aperta o botão e puxa da tomada, cara, tá ligado? Tipo, assim o Batman funciona, cara. Lembra no desenho da Liga? No desenho da Liga ele fazia muito isso, cara. Eu lembro, teve aquela temporada toda que era a Liga contra o Cadmus, né? E tinha a Amanda Waller. Eu lembro que teve um episódio lá que o bicho tava pegando, todo mundo lutando e tal. Daqui a pouco ele apareceu na reunião dos fodões lá. Tipo, Amanda Waller, o generalzão lá. Ele apareceu pra meter o dedo na cara. E foda-se, entendeu? Foda-se, eu sou o Batman. Com aquela voz de Mr. Magoo no dublado. Aquela voz do Mr. Magoo dele. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra aqueles jogos de RPG em que você tá se fudendo pra passar do chefe da fase. Aí tem aquele cara que não tá lá, não tá fazendo nada, o personagem dele só morre. Chega assim, quando o cara tá na alma, ele, ih, matei, ganha toda a experiência do chefão. Mais ou menos isso. Flash Negona! Ô galera, a gente tá discutindo a questão de ter ou não ter o filme da Liga, mas se você for pensar bem, já não apenas temos o filme da Liga, mas tem dois filmes da Liga. Três. Oh, meu Deus do céu. Três filmes. E sem contar a participação na série Smallville, né? Uia! Vamos começar falando da Liga, que tem o melhor Batman de todos? Meu caro ouvinte, nesse exato momento você deve estar. Enquanto você está ouvindo a gente, você já deve ter rolado a página falando que merda é essa. Então você já deve ter visto a fantástica foto da Liga da Justiça com o melhor Batman de todos, Adam West, e o melhor Robin de todos, Burt Ward. Super Heroes. Algum de vocês. Aquela foto tipo Batalha da Dança. Algum de vocês teve o prazer de ver isso? Não, não. Inclusive, o Léo mandou isso hoje de tarde no e-mail, cara. Eu vi. Foi todo mundo, tipo assim, meu Deus, o que que é isso, cara? Não, cara, pior quem que são essas pessoas? Isso daí, né? Mano. Quem são essas cara, pessoas? Cara, a cara de desgosto do Adam West no meio daquilo ali, cara, dá pena, assim, cara. Ele tá visualmente constrangido, né? Cara, por que, cara, que eu tô aqui, né? Não, esse filme, cara, ó... Essa realmente, essa reação do Léo foi a reação de todo mundo. Cara, Sim, né? Então, velho, você pensa o seguinte, o Adam West, assim que ó, o Adam West é de 1928, cara. Esse filme, cadê? Ele foi exibido a primeira vez em 1979. O Adam West estava... Tiozão já, cara. Tiozão? Tipo... Peraí, eu preciso da calculadora pra fazer isso. Ele tava com quantos anos já, cara? 70 anos? Ele tava muito velho, né? Bicho, olha a cara dele. Ele já era velho quando ele tava fazendo. Cara, isso daí é o Cavaleiro das Trevas de versão Feira da Fruta, mano. É, engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado. Cara, o Adam West tava com... O Adam West tava com 50 anos, velho. Você vê que. Você vê nessa foto aqui. Você vê nessa foto, ele de máscara, você vê que ele tá velho. É, cara, a cara dele tá toda enrugada, toda chupada. Parece um maracujá de gaveta a cara dele. É, cara. Caralho, cadê a foto aqui de novo? Só dá um zoom aqui. Léo, isso tá mais pra Sociedade da Justiça do que pra Liga da Justiça. Cara, todos são velhos praticamente, cara. Repara bem. É, muda um flash ali pelo gel ciclone, né? Cara, e bota o lanterna verde, o lanterna verde de vermelho lá, pronto. Ah lá, cara, ele tá com a cara muito estranha. O Frank, olha, caralho, olha o Frank Gorshin, velho. Quem? Ele tá, eu não tenho palavra. Quem é Frank Gorshin, Léo? O Charada. Olha a barriguinha, né, a barriguinha. Sério que tu sabe o nome do ator que interpretou o Charada, no... meu Deus. É, como você não sabe o nome do... Você tá num site chamado Baile dos Enxutos e não sabia que o nome dele é Frank Gorsh. Pelo menos o Coringa você sabe. César Romero. Cara, eu só consigo lembrar de um nome, Julie Newman. E olha lá. Que eu sempre confundo com o outro Romero, o Romero dos Zumbis lá. É igualzinho. Não, o nome, qual é o nome do outro lá? Esqueci Jorge agora. Jorge Romero, obrigado. Cara, esse velho que tá do lado do Dr. Silvana mostrando a língua é o Sinistro, seria o caso? Cara, eu acho não. Eu acho que é, cara. É o Sinistro? É o Sinistro. Peraí, vamos organizar. Da direita pra esquerda, okay. Canário Negro, Sapira Estrela. Aí atrás, o Flash, o Capitão Marvel. Peraí, correção, não é Sapira Estrela, é a Caçadora. Sério? Sério mesmo, cara. É. Mamãe. Tá, beleza. Cara, eu achava que era Orquídea. Flash e Capitão Marvel. Quem que é esse velho de vermelho na frente? Foi um que criaram na época. É, um que criaram pra dizer que era o primeiro super-herói de todos, aposentado. É tipo o cara que eles todos veneram, entendeu? É, porque não podia usar o Superman por razões óbvias. Ele é tão perece que ele usa correntinha na perna, né? É o relógio dele, meu. É, do lado dele tem o Lanterna, Robin, Batman, atrás o Gavião, Charada. Por que o Charada tá aqui? Não, peraí. Não. Antes ainda, por que o Robin tá aqui, cara? Por que o Robin na liga? Não. Por que ele tá com essa pose? Tá todo mundo meio assim. Por que eu estou aqui, né? Todo mundo, por que eu estou aqui? É. Não, pior, porque o Sinestro tá com a cara do seu Rolando Lero? Peraí, aí atrás do Charada, quem que é essa mulher? A Giganta. Gigante? É. Meu Deus. Silvana, Sinestro, com essa cara de mocó. É isso aí. Como chama esse zumbi mesmo atrás? O Salomão Grande. Salomão Grande. E quem que é esse velho? Esse outro? Cara, eu tô achando que esse é o mago do clima, velho. Nossa, cara. Porque eu tô olhando aqui a escalação dos personagens, é o único que eu não tô enxergando ainda. Acho que é ele. Ô, Sorv, tu perguntou o que o Charada tá fazendo aqui, né? Mas eu acho que desse do Batman pra esquerda são os vilões do filme. É, mas assim, não faria mais sentido o Batman tá, o vilão do Batman ser o Coringa? Ah, você acha que o César Romero ia olhar isso aí e falar o... Fora, velho! Ele virou pra isso aí e falou, né? Na escrotidão tem limite, meu filho, até pra mim. Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Cara, eu tenho certeza que primeiro chamaram o César Romero, ele olhou e falou, o quê? Nem fudendo. Aí chamaram o velhinho lá... Eu vou comer a tia do Batman. Aí chamaram o velhinho lá que fez o treinador do Rock, que era o Pinguim, ele olhou e falou, não, vai se fuder, né? O treinador do Rock era o Pinguim? Meu Deus, cara, minha cabeça... É, o treinador do Rock era o Pinguim. Minha cabeça explodiu agora. Você não sabia, cara? Cara, é sério mesmo. Não, vou pesquisar no Google. Treinador. Caralho, filho da puta, não acredito. Só pesquisar aí. Que... Pega o pinguim, Rocky, pega o pinguim. O pinguim que fazia. Nossa, cara, ele tá muito diferente, cara. Mas pode ver que é ele. Pega a galinha, Rock. Cara, eu tô no site aqui já faz... Ele traz sorte, ele traz moscas. Eu tô procurando aqui, mas eu não consegui. Vocês lembram que existia um seriado do Capitão Marvel? Era um que eles viajavam pelo país num caminhão. Esse mesmo. Um caminhão não, num trailer, né? Esse mesmo. Um motorhome, né? Cara, eu tenho quase certeza que esse Capitão Marvel aqui é o Capitão Marvel desse seriado. Eu já falei, pra mim esse cara aí é o cara que fazia o Hércules, cara. Mas eu não tô conseguindo achar o nome do desgraçado pra pegar aqui na... Mas eu tenho quase certeza. Deixa eu ver. Capitão Marvel. Cara, eu não consigo olhar pra cara do Adam West e não rir, cara. Ele tá muito ridículo. Ô, Super, se tu achando o Adam West é ridículo, repara no Robin, velho, com as pernocas de fora e as piranhas aqui tudo vestida. Putz, é verdade. E fazendo pozinha de pantera, sabe? Eu sou uma pantera, vou te arranhar. Meu Deus do céu. Enfim, galera. Vamos seguir. Cara, não, eu tô... Você assistiu esse filme? Não, mas tem no YouTube. Peraí, vamos YouTubear aqui, rapidamente. Pô, tem que botar o link pra sair no post do cara, do essas duas estão parecendo aquelas dançarinas do Chacrinha, cara. Nossa, caralho. Alô, Terezinha. As dançarinas é que, assim, do Chacrinha na verdade, atualmente, né? Não daquela época. É que, na verdade, cara, se você for procurar, eu tava dando uma lida, na verdade, isso seria... É um filme, mas não é bem um filme, assim... Ah, tá bom. Na verdade, foram dois live actions pra TV. Ambos têm o... Como é esse nome? Legend of the Super Heroes, entendeu? Eu não sei se eles chegaram a cogitar fazer uma série disso, mas tem dois... Tem dois episódios, cara. O primeiro é esse aí, que tem os vilões, que os caras estão querendo fazer tipo uma festinha pro herói aí, que é o herói velho, que é aniversário dele. Olha só que conveniente, hein? Os caras tinham problema. Imagina o que devia ser fazer os poderes desses caras, né? O que eles fizeram? Os heróis tomam uma poção e perdem os poderes, todos eles. Então, aí eles podem fazer um filme sem os efeitos especiais. Aí todo mundo usa trabuco daí, né? É, provavelmente. Eu acho legal que tipo, eles tomam uma poção pra perder os poderes. Daí o anel do Lanterna para de funcionar. A asa do Gavião Negro não funciona mais bem. Atrofia, né? É, atrofia. E depois tem um segundo episódio que eles vão fazer um churrasco pra, por alguma razão também. E tem um personagem que se chama Ghetto Man, o Homem Gueto, que é um afro-negro, que é o, tipo um... um personagem do sei lá, do Bronx. Ah, vai, chega. Eu me senti ofendido agora. Chega. Eu vou mudar, pelo amor de Deus. Só uma agora coisa. Eu me senti ofendido. É impressão minha, mas o Gavião Negro tá olhando pra esquerda, como todo mundo tá olhando pra direita. É possível, com aquele troço que ele tá na cabeça, né, cara? Aquela pesando, né? Tralha na cabeça. De qualquer maneira, se vocês acham isso ruim, e é, muito... Mas não é. Deixa pra lá. Mas teve uma coisa muito melhor que foi feita depois, que é um filme que... Esse sim, ali sim, é o filme da Liga da Justiça da América. Cara, ou a Liga da Justiça do SBT. Nossa, esse filme é genial, cara. É genial. Cara, eu só quero... Cadê? Eu preciso pegar essa imagem. Vocês já viram esse filme? Vocês viram mesmo esse filme? Já. Eu vi umas três vezes, só as vezes que reprisavam. Cara, eu já assisti, mas eu não lembro quase nada. Eu também. Tá bom, então eu vou lembrar você agora. O Ajax gordo, nessa imagem. O Ajax gordo na nave de CG dele embaixo da água era uma coisa linda de duro. Não, cara. Essa imagem que eu mandei tem os dois melhores personagens. Eu mandei pra vocês aí também. Caralho. Mandei uma maior. Olha o Átomo, cara. Olha o Ajax. Por quê, meu Deus? O Ajax era gordo, não era? Não, o Ajax não era gordo. Ele o Ajax era muito gordo. Cara, parece... Comeu muito biscoito com leite, né, cara? Não, parece que ele engoliu o planeta Marte e veio com ele pra Terra. Olha a roupa do Átomo, tipo, meio de lado, cara, porque a armadura não encaixa direito. É um cosplay mal feito, né, cara? Detalhe que esse Lanterna Verde era pra ser o Guy Gardner, mas tinha a personalidade do Hal Jordan, ou seja, tudo errado. Cara, olha o tipo. Era fogo aquela ali ou não? É ela mesma, cara. Era fogo e a gelo, né? Nossa, a cara. Fogo e a gelo. E o pior de tudo, é o Flash da série, o The Flash. É ele, né, cara? É verdade. Eles pegaram o The Flash. É ele. Qual que era o exemplo da história desse filme? Não, cara. Parecia mais um sitcom, cara, sabe? Uma mistura de Friends. Parecia uma mistura de Friends. Só faltava as risadas de fundo, né, cara? Tinha uns momentos de sitcom, era... Cara, mostrava todos eles morando no mesmo apartamento, buscando emprego. É, tipo, não, tipo sério? Todos de uniforme aí, a campainha, opa, pizza. Aí dá risada. Não, engraçado é que era o Flash era carteiro, cara. Ó. Justo, entrega tudo rapidinho, cara. Melhor que o CDX. O sindicato não gostava. Quando chegou. E o pior é que nesse filme os efeitos de velocidade do Flash eram aqueles efeitos tipo dos Trapalhões. Quando eles pegavam e todo mundo parado e acelerava e o cara correndo pra lá e pra cá, o Mussum. Cara, falando Trapalhões, não tinha a liga dos Trapalhões, que tinha o He-Man também. Tipo, o Fantasma. O Mandrake. Cara, esse filme tem um tal de Weatherman, o Homem do Tempo, que ameaça lançar um tsunami em cima de Nova York. Daí os heróis vão lá e tem que impedir. É um sujeito que controla o clima. Tanto que logo no começo do filme, eles estão tipo num furacão. Aí você vê os heróis usando os poderes, né? O Átomo, ele vai salvar um gato. Daí pra mostrar ele pequeno, é aquele efeito, cara. Do Chaves, tipo, né? Meu, é tipo o Chapolin usando a nanicolina, assim, saca? É daquele nível. O Lanterna Verde, ele usando o anel, tipo, você vê a animação desenhar, você vê que pegaram o rolo, assim, e desenharam o efeito do anel por cima, saca? Tipo caça-fantasmas legal, mano. É, cara, desse nível. Mas esse filme é de 97, meu Deus. Ô, Léo, o uniforme do Lanterna é azul, cara? Ou é a imagem que não tá boa? Não, é um verde meio esquisito mesmo, mas é verde. Acho que pode diferenciar tudo, né? O verde, uma cor de burro quando foge. É mistura de Hal Jordan com Guy Gardner. Aqui, olha isso, cara. Guy Gardner com a e o Kylie? Personalidade do Hal, cara. É verdade, nessa época o Kylie Reiner já existia. Então, parece uma mistura desses três, cara. Com a máscara do Kyle. Cara, deu uma imagem dele melhor ainda, ó, essa aqui. Olha como o Lanterna Verde é badass, ó. Eu acabei de mandar, filho da puta. Ah não, caralho, ele tá fazendo uma serra elétrica, pensei que ele tava mostrando um dedo. Eu também, no primeiro momento eu tinha pensado isso. Ah, que merda. Pô, se fosse o Guy Gardner, seria. Seria mesmo. Cara, nessa imagem que o Mo mandou, realmente o uniforme tá azul, velho, e o raio que sai do anel é verde. O Mo, você assistiu esse filme, né? O que, que você tem a dizer pra gente desse filme? Cara, sério, por favor, alguém, pessoal que dubla, façam Feira da Fruta com isso aqui, cara. Façam uma versão maluca com isso aqui. Vai virar clássico contemporâneo, cara. O Feira da Fruta, eles tinham que fazer do outro, velho. Com o Robin e o Batman, mas, com a mesma personalidade. Não, não, mas esse aqui é melhor, Léo. Olha isso, cara. Olha essa foto, cara. Isso aqui é muito melhor, cara. É um pudim de cocô, cara. Sério. Como é que deixa eu lançar um negócio desse, cara? Eu não entendo. Cara, isso, de repente aquele filme do Quarteto Fantástico que nunca foi lançado parece bom, né, velho? Não, cara, porque aquilo lá também é de 99, eu acho, também, cara. Não. Mas não é de 90 e poucos, cara. É ridículo. Ô, galera, pensa o seguinte, velho. Esse filme aqui, ele é pós Jurassic Park, cara. Nossa, cara. Que merda, né, cara? Ó, 97, não. Dali... 97, 98, 99... Dali 2 anos, a gente teve o primeiro Matrix, cara. Então, né? Velho, esse aqui é feito pra TV, não é? Isso. Ah, ainda assim, foi idealizado pra TV, mas, porra... Olha essa foto aqui que eu mandei, cara. Deve ser aqueles estúdiozinhos mais vagabundos, cara. Eu acho que até aquele piloto da geração X tinha uns efeitos melhores que isso. É, tá bom, Nuco. Foco, o Nuco tá reclamando. Ouvinte, o Nuco tá reclamando que a gente tá perdendo foco, mas a gente tá falando da liga, então pode rasgar a calcinha, seu bicho, viado. É. Galera, vamos vamos. Depois reclama quando o podcast fica grande pra caralho. Tá bom, Fodão. Então o senhor começa. Então, já que o senhor tá reclamando que esse filme, a gente tá demorando nesses filmes fantásticos, nessas verdadeiras obras de arte da sétima arte, o senhor diz aí pra gente como seria um filme foda da Liga da Justiça. Não posso começar, já que o senhor falou que são três filmes e até agora só falamos de dois. Não, na verdade, eu não sei quem falou. Qual que é o terceiro filme? Eu fiquei em dúvida também. A Liga Pornô. Ah, bem lembrado. Aí, eu não, tá vendo? O senhor deveria falar disso. Peraí. Tá bom, a Liga Pornô é... É uma liga, né, no caso, pornô. Pornô, né? Não, é bem simples. O Lex Luthor envenena todos os super-heróis pra comer todas as super-heroínas. Simples assim. E acaba virando uma mega, super, hiper, grande esborne. Mandei uma foto pra vocês aí. E danadinho. E olha aí, cara. Pera aí, eu quero mostrar uma coisa. Cadê? Tudo bem que não é da liga, mas... Qual é o próximo passo dessa foto que eu vou mandar pra vocês? Agora eu tô com medo. O que acontece a seguir? Não sei. Ah, eles vão fazer barreira pra ninguém ver, pra ela fazer xixi, meu. Estão fazendo casinha, né? Pra ninguém olhar. No meio do carnaval, é. Coitada. Ela vai dar pro microfone. Lembrei daquele sketch do Porta dos Fundos. Rola? Rola? Quer rola? Aqui, cara, essa foto é demais. Olha a cara. E ainda assim é muito melhor e ainda é a melhor personificação de super-heróis do que qualquer filme da DC até hoje, mano. E é melhor que o Batman Dark Knight Rises, hein? Velho, olha esse Flash. Olha a máscara do Flash. Olha a cara do Robin, cara. Cara, esse é aquarela. Tá parecido com o Batman, cara. Ô, Nuco. É o Nuco? Fala. Repara que o Batman nesse filme não é o Nuco, cara. Por que o Batman não é o Nuco? É uma posição estratégica. Caralho! Que nojento, cara. Que horrível! Aí depois falam que o Batman é o Nuco, e eu não é. Por que você chamou atenção pra esse cara, fato? Eu ia dizer pra quê, né, cara? Porra, tu tá chamando atenção pra caralho! Caralho! E depois falam que o Batman é o Nuco, é mentira. Meus parabéns, hein, pro ator. É por isso que na vida real... Cara, mas falando sério agora... É por isso que na vida real o herói nenhum ia poder usar colante, cara. Puta merda. Que assustador. Cara, mas falando sério, essas produtoras XXX, elas fazem uns filmes que, se você parar e analisar, tem um cuidado em relação ao personagem muito maior do que qualquer adaptação da DC. Por exemplo, essa foto que eu vou mandar pra vocês agora, ela é completamente normal, mas o que vocês acham dela? Olha lá. Porra. Fodona. Ah! Pois é, isso daí é o The Dark Knight XXX, é a versão pornô do The Dark Knight. Cara, o uniforme cinza do Batman funciona. Cara, o HDR postou no Facebook hoje uma foto de uma... Você deve ter visto, seu Nuco. Eu mandei pra vocês aqui, da Mulher Maravilha, não era? É, da Mulher Maravilha. Essa mesma. Eu mandei no chat aí, provando que o maiôzão funciona. Funciona, cara, funciona. E como? Funciona. Como? Caralho, esse Batman aí que eu coloquei a foto, ele funciona em qualquer filme do Batman. Cara, tá muito legal esse uniforme, cara. E isso daí é de um filme pornô, porque os filhos da puta da DC não conseguem fazer isso. Interessante, né, cara? Você vê que... 250 milhões de dólares. Você vê que é uma roupa que tem cara de coisa que o sujeito pegou, que tinha a mão e fez. E ainda assim funciona, né, velho? Ela tem um pouquinho do jogo, né? Ela isso, tem um... isso que eu ia falar, cara. Totalmente Arkham City. É a roupa do Arkham Asylum alterada, mano. Ela ainda é melhor do que qualquer uniforme que o Batman pode usar. Ela tem aquele tipo de... Parece uns remendos, assim, no abdômen, que parece uma costura da armadura, a manopla da mão, a bota. É bem o jogo, cara. Cara, a Mulher Maravilha, a roupa da Mulher Maravilha tá muito boa, velho. Ô, Léo, tá inspirada no uniforme rebutado, né? Dela. É, no uniforme rebutado. É prateado, com as bordas prateadas. É dos 952. E puta que pariu, gostosa pra caralho. Eu acho que eu não vi esse link. Alguém pode enviar ele pra mim, por favor? Mandei aqui no chat, mandar de novo. Melhor que o Dani. Eu não vi esse link que eu ouvi. Melhor que o da Liga da Justiça, que todos eles estão com bota de chuva. Não sei se vocês repararam. O Flash, o Lanterna, o Super-Homem, o Aquaman estão tudo com bota, aquelas botas de chuva, de borracha. E o Batman tá com uma bota de traveco, né, cara? Caralho, cara. Caraca, ficou perfeita, mano. Ficou, né? Pro Robin ficar perfeito, só faltava ser aquelas luvas de cozinheira, né? Faxineira. Eu conheço alguém que fez um cosplay. Ele não está aqui hoje. Não, para de falar, senão depois ele vem no e-mail xingando a gente. Fica falando de mim, meu. Para de falar de mim, meu. Na calcinha aí, fala aí como seria um filme foda da Liga da Justiça. Cara, pra mim um filme da Liga, como vocês falaram no início, tinha que ter muita porradaria e tinha que ser algo que pudesse destruir o mundo. Não dá pra você mandar a Liga da Justiça pra resolver um problema com uma montanha, um tsunami ou um vulcão. Porque, isso acontece há milhares de anos no planeta e foda-se. Tem que ser algo do tipo, fodeu, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar em uma hora, vou gastar todo o meu dinheiro em pornografia porque o mundo vai acabar, tem que ser algo assim. Então, pra mim, o roteiro básico seria aquela velha história: meteoro cai na Terra, Super-Homem aparece. Lógico que esse filme ia ser depois do filme do Super-Homem agora. Então o personagem já estaria estabelecido. Exatamente, obrigado, Super. Então ele salva todo mundo, o meteoro não explode a Terra, todo mundo fica feliz. Aí ele começa a agir estranho, começa a dar uma de malvadão, e o Batman vai descobrir o que aconteceu. Aí ele descobre que o Super-Homem está sendo controlado por um bicho, o Ajax aparece e fala que o Super-Homem foi possuído por uma entidade alienígena chamada Starro, que foi esse bicho que destruiu Marte, e ele foi o único sobrevivente que estava tomando conta da criatura lá para não foder a vida de mais ninguém. Mas alguém ou alguma coisa mandou a porcaria do bicho para a Terra. Aí ele junta um grupo de super-heróis pra primeiro tentar libertar o Super-Homem. E depois pra enfrentar o bicho. Teve uma série do Starro, não sei se foi na nova DC ou se foi na antiga, que tinha uma espécie de Starro-mãe, que ele possuía uma entidade alienígena foda pra caralho. Tipo, é como se fosse uma espécie de despero super hiper bombado com o Starro-mãe. Então, tecnicamente, esse seria o vilão do filme. Seria um vilão novo, incorporando as características de um vilão antigo. E no final, se você quiser colocar spoiler, você pode dizer que quem mandou o Starro pra Terra foi o Darkseid, só pra ver qual era do Super-Homem. Só pra colocar uma ceninha no final. Aí você vai ter os heróis, mais ou menos igual aos Vingadores. Então, os heróis que eu colocaria nesse filme, sinceramente, só 5: o Ajax, o Super-Homem, o Flash, a Mulher Maravilha e o Batman. Eu acho que Lanterna Verde poderia aparecer numa continuação envolvendo o próprio Darkseid, ou num filme solo, desde que fosse bem feito. Eu acho que Lanterna Verde não funcionaria num filme da Liga por causa dos efeitos especiais. Ele ia, assim, consumir todo o dinheiro da produção. Não, ele podia... Ô, Eunuco, ele podia chegar no final do filme e falar... Sim, esqueci um chegando. Outro que poderia aparecer também. Ele poderia só aparecer no final dizendo Darkseid está chegando. Outro que também poderia aparecer nesse filme é o Aquaman. Então seria uma Liga da Justiça de 6 integrantes. O Lanterna podia aparecer no final e falar... I know, right? Os irmãos Jordan e Allen. Você falou isso do Lanterna, eu imaginei ele chegando, tipo, tudo fudido. Eles, tipo, cai um meteoro na Terra, eles vão ver o que que é o Lanterna, tá ligado? Todo arrebentado, falando, fudeu, o Darkseid tá chegando. Aí sim. Ou então você poderia já meio que pré-estabelecer o personagem, colocando ele em Oa, e os Guardiões falando, foda-se, você não vai se meter nisso. Tipo, você, Darkseid vai invadir a Terra e o problema não é seu. A gente te proíbe de fazer isso. Já seria até um plot interessante pra um filme do Lanterna Verde. Ele meio que se renegando contra a tropa pra tentar ajudar a Liga da Justiça a combater o Darkseid. O Eunuco, ele é o protetor do setor, tem uma ameaça fodendo o planeta dele e ele vai ser proibido de defender o planeta? Como assim? Porque Darkseid é um dos novos deuses. Tu não acha que os Guardiões de Oa não cagam um pau pra essa galerinha, não? Claro que eles não iam se meter. Os Guardiões só fazem merda, cara. Eles fazem uma cagada atrás da outra. É óbvio que eles iam falar, não se mete. Mas alguém tem uma ideia? Muito interessante sua ideia, senhor Eunuco. O primeiro vilão da liga seria uma estrela marinha mutante alienígena, mas eu acho ainda uma boa ideia. Ou seja, seria o Patrick. Seria o Patrick. Exato. O vilão seria o Patrick. É o herói que vale pro filme da liga. Seria o Patrick Ultimate. Tá, e o Aquaman salva o filme no final, né? Cara, no, na primeira aparição do Aquaman. Exatamente. Primeira história da Liga da Justiça, o Aquaman consegue se comunicar com o Starro justamente porque ele. É uma estrela do mar, né? É, cara, o pior que é, eu tenho isso, eu tenho aquela edição que tem as primeiras histórias da Liga. O Aquaman seria relevante nessa porra desse filme por causa do Starro. Ia ser algo bem melhor do que colocar de cara um Darkseid ou um Brainiac. Porque você acaba meio que relegando o vilão a um personagem específico. No caso, você vai colocar um vilão do Super-Homem. Não um vilão da Liga da Justiça. Se bem que no filme dos Vingadores o Loki era vilão do Thor. Ah, foda-se. Exatamente. Mas alguém tem uma outra ideia para um filme da Liga? Ah, cara, eu tenho, mais ou menos. Por favor, discorra. É, eu aproveitaria o gancho do Super-Homem do Zack Snyder. Então, parece que vai ter aquela cena dele se entregando pro exército, né, pra provar sua boa fé para com a humanidade. Então, pô, eu sou mais poderoso que todos vocês, mas eu tô do lado de vocês. E, sei lá, eu colocaria isso como um fator motivador pros restantes dos heróis. Então, pô, o cara é o ser mais poderoso do planeta e ele deu as caras, ele tá aí e tal, então, pô, vou seguir esse exemplo, alguma coisa assim. Isso faria aparecer o Flash, eu colocaria o Lanterna, mas não nesse contexto, ele apareceria, sei lá, de outro modo. Mas eu colocaria o Flash, a Mulher Maravilha, o Super, o Batman talvez, naquilo que a gente conversou antes, dele ser mais o cara que fica o oráculo da equipe, que fica controlando as informações, e quando precisa de uma missão mais stealth, assim, ele é um vai. É o hacker, né? É, ele é uma missão stealth, assim, de infiltração, alguma coisa, ele é o cara. O ninja, né? É, o ninja. The ninja! E, cara, não sei, eu acho que vilão eu colocaria talvez o Brainiac, assim, pra não ser aquela coisa, alienígena também, invadindo a Terra, sei lá, uma forma alienígena mais assim, tecnológica, que não tem emoções, o negócio dele é a conquista. Meu objetivo é a conquista! É igual tipo os Borgs do Star Trek. Sensacional, inclusive podiam chamar esse dublador, né? Tipo, não sei se a galera não deve conhecer, mas os Borgs de Star Trek, que são uma raça tecnológica, que eles não têm emoções, sentimentos, nem nada, eles só conquistam, eles vão, eles aniquilam um planeta, conquistam aqueles, eles assimilam aquele planeta pra colônia deles, entre aspas, e assim eles partem pra outro. Eu colocaria o Brainiac mais ou menos assim, e sei lá, ele tendo uma forma humanoide, mecânica, androide, não sei, pra ter um embate final contra o Super. Caramba. Eu colocaria o Darkseid, mas num, sei lá, acho que num futuro filme, no segundo, terceiro, sorry. Não sei. Sorry. Diga. Não, é o seguinte, o princípio dessa sua ideia de que os outros heróis vão se inspirar no Superman, né? Já tá acontecendo mais ou menos no roteiro do Will Bell. Os executivos lá chamaram o David Goyer pra dar uma mexida no roteiro. Porque a princípio, o filme do Superman e o filme da Liga iam ser duas coisas separadas, eles não iam estar ligados. Aí o que eles fizeram? Chamaram o Goya pra alterar as partes do Superman para que ele seja o Superman do filme do Snyder. Então. É legal, cara. É? Seria mais ou menos isso, cara. Eu seguiria por essa linha aí. Cara, o Brainiac é um vilão muito foda, cara. Se bem executado em live action, cara, teria tudo pra se tornar um puta clássico, assim, como um vilão mesmo, cara. Brainiac que eles vão querer abordar. Por isso que eu tô falando. Brainiac com o Luano Cabo Verde. Tipo, não com o Luano Verde. O Brainiac é Android, se corre. Não o Brainiac que, de certa forma, quem criou foi o John Byrne que criou essa origem, né? Isso. Porque cara, é aquela origem de que... Tem cenas fodas, gente. tem uma cena muito foda de Independence Day, cara, que quando as naves aparecem, cara, eu fico imaginando... Não é esse aí, né, Sorge? Não é esse aí que tu tá falando, é o outro, né? Não. O da armadura o... mesmo, né? Isso. E aí tem uma cena... Do desenho do Superman? Aí tem uma cena de Independence Day, cara, que é quando a nave chega, que ela sai de trás das nuvens e começa a aparecer as naves por todos os lados do mundo, assim. Eu fico imaginando uma cena desse naipe, mas com os personagens da Liga, assim, sei lá, o Flash, o Super, o Batman, os caras vendo aquela nave gigantesca, assim, tampando o sol, sabe, chegando por cima de Metrópolis, alguma coisa assim. Pessoal, seria uma coisa tipo o Brainiac que vem pra engarrafar Metrópolis, ou engarrafar Gotham, destruir o planeta, e os heróis se juntam pra deter ele, alguma coisa mais ou menos assim. É, cara, ele viria pra assimilar o planeta, pra fazer a Terra mais uma colônia dele, entre aspas, porque... Cara, mas é foda, porque tem todo um background pra contar, né, cara, se for por essa linha aí, né, cara? Ah, cara, mais ou menos. Sorg, eu encontrei algo que pode ser mais ou menos o que você tá querendo. É um concept art do que seria o Brainiac em algum filme do Super-Homem. Já mandei. Ficou maneirinho. Porque vai ter que falar de Kandor, vai ter que falar de... Já mandei. Toda... Mas, como pode ter um gancho legal, no final... Do, um gancho no final do Mano de Estilo, do Snyder, né? Elegante. E que exato, que as os robôs que o Super vai... Que o Zod traz, né? A IA, a inteligência artificial deles é... Resolve dominar o mundo, cara. É... contamina como um vírus todo o equipamento. É, se deixar um gancho realmente no filme do Super é possível. E usar agora, esses robôs. Agora que tu falou, Creed, porra, por que então, o Geonosoide, né, cara? E isso faz cara, um gancho pro filme da Liga. Nessas horas. Hein, alô? Peraí, que tá uma zona, velho. Tão se cortando pra caramba. Cris, termina você que você tava falando. Então, aproveitando, já que o filme da Liga vai ser baseado no filme do Super, né? E aproveitando a ideia que o Sorg deu do Brainiac, bota os robôs, sabe, a sucata, né? Que vai sobrar dos robôs destruídos pelo Super, faz o bonitão lá do Lex Luthor mexer naquela merda e dali cria o Brainiac, o acordo do Brainiac da IA, não sei, e ele resolve tomar conta da porra toda e a Liga se junta pra deter ele. Pronto. É uma ideia boa pro vilão da Liga e ainda tá ligado ao super, ao filme do Super do Mano de Estilo. Cara, Mano de Estilo é bom. Um personagem, um vilão que é uma máquina consciente. É meio batido, mas foda-se. Cara, no mundo nosso, que todo mundo tem iPad, iPhone, telefone que acessa a internet, isso seria muito legal. Muito cara. Atual, né, cara? É um assunto atual. O Batman comandando tudo com os altos computadores, de repente, puf, aquilo fode, lá vira, né? Contra ele. Fode tudo, aquilo vira contra ele. Eu acho que seria muito maneiro. Aí ele tem que ir à moda antiga, né? É tipo, vou voltar pra Viena e tomar café, que agora não posso fazer mais nada. Ó, galera, valeu, mano, não vai mais rolar. Tipo, nessas horas bate uma raiva do Bryan Singer, porque no conceito original do Superman Begins, era pra ser, Superman Returns, era pra ser um filme massa velho. Era pra ter porrada, era pra ter muita violência, só que ele começou a amenizar porque, eu quero fazer um filme conceito, quero fazer um filme tipo homenagem à obra do Richard Donner. Tanto que se você procurar na internet, tem muitas artes conceituais do filme que foram totalmente descartadas por ele. Estou mandando até uma pra vocês agora. Que era pra acontecer essas coisas no filme e ele resolveu ignorar porque ele queria fazer um filme homenagem, ou seja, um fã-filme. Acontecer essas coisas, o que é Super Rubeniac? Não, essa imagem que ele mandou. Ah, tipo essa porradaria aqui com o Brainiac. Ah, tá. Eu achei uma imagem muito mais legal. É o Brainiac, eu achava que era o Lex Luthor dentro daquela armadura gigante ali. Caralho, velho. Basicamente, pelo que eu vi de roteiro, isso daí é um robô que o Lex Luthor criou. E essa porra desses mísseis são todos de criptonita. Caralho! O Mo abriu a imagem que eu mandei, né? Abri. Ô, Sorg, salva essa também pra botar no post. Olha a cara de velho do Adam West, cara. Não, a capa dele saiu do lugar, presta atenção. E ele tá com a mesma cara de, cara, por que que eu tô aqui? podia estar em casa. São dois velhos brigando, cara. São dois velhos brigando. Assim, é, devolve minha ditadura. Me devolve meu corega, né, cara? Alguém bom, mais tem um outro plot possível para um filme da Liga? Eu. Vai, Crisoca, você. Eu faria totalmente diferente de tudo que vocês falaram, gente. É que, ai, é porque, não, calma, deixa eu explicar e não me interrompe, porra. É o seguinte, cara, a comparação com os Power Rangers vingativos, né, é inevitável, cara. Se você bota um vilão alienígena, extradimensional, a puta que pariu que for, invadindo a Terra, a lata copiando Vingadores. Então, o que que acontece? E lembrando, né, que os heróis vão ser apresentados de uma vez, de uma tacada só, e depois vai ter filme derivado se for sucesso, né? Não esqueçam disso. Então, assim, e aquela coisa, o filme tem que estar calcado no Superman do Snyder, né? Cara, é o seguinte, pra poder fugir de tudo isso, faz assim, depois que o Super aparece e salva o planeta, além de inspirar outros heróis que estão quietos na deles, né? Do armário, né? Esperando que saia do armário, poderia, em vez de usar vilões alienígenas, podiam formar um sindicato do crime com alguns vilões, sei lá, uns 5 vilões, 5 heróis que aparecem pra poder enfrentar eles e, pô, salvar o mundo, cara. Sei lá, eu acho que seria... Não pode destruir a cidade por mais de 6 horas, né? Senão o sindicato chega e... Tá merda. Sei lá, e poderia 5 heróis, em vez de 6, igual o Anuco falou, pra poder conter gastos com efeitos, e bota, sei lá, Super, Mulher Maravilha, Batman, Flash e mais quem que vai ter filme, o Lanterna Verde? Será que eles não enterraram, né, cara, a Lanterna Verde? Não, e deixa o Aquaman... Não, o Lanterna Verde é um sugador de dinheiro. Então, cara, mas deixa ele fazer participações, ele vai, sei lá, resolver outros problemas em outros lugares, depois ele volta, ajuda, sei lá. Hein, ô, Creed? E o Aquaman, rapidinho, só pra fechar, e o Aquaman e o Ajax, eles fariam pontas, pequenas participações, só pra introduzir eles pra um segundo filme, sei lá, pra um terceiro, enfim... Mas deixa focado no 5 que vão ter filmes solos derivados. Batman, Flash, Mulher Maravilha, Aquaman e Lanterna Verde. Em Ocridi. Combater o sindicato do crime, que pode ser Lex Luthor, Coringa, sei lá, talvez, ou a Safira Esmeralda, né? o Sinestro em vez da Safira pra fazer... Agora, pra poder enfrentar o Flash, velho, que vilão que seria? Flash Reverso? O Flash Reverso, cara? É o único vilão do Flash. E é o único vilão foda dele, cara. Me desculpa quem gosta do Flash. O único vilão foda dele é o Flash Reverso, cara. O resto é tudo um bando de merda, né, cara? Cara, pior que é verdade. Capitão Boomerang é um puta que pariu, cara. Nossa, vocês lembram dele no Esquadrão Suicida, cara? Caralho. Não, e olha só, cara. O filho dele é foda, ele é um merda. Aí, o filho dele morreu na Noite Mais Negra, cara. Que explodo o filho dele. Mas é verdade, cara. Noite Mais Negra? É, a Noite Mais Densa, a Noite Mais Escura, sei lá, aquela merda lá dos zumbis. O verde mais maduro, né? E o Zumbilândia dos Lanternas Verdes lá. Mas é verdade, cara. Realmente, o Flash tem um sério problema de vilão. Na verdade, os vilões do Flash são legais, mas tem uma discrepância muito grande de poder pra eles. É isso que caga. É que depende do cara que vai escrever o Flash também, porque é um personagem muito difícil de escrever, cara. Sim, o poder... É aquilo que eu falei, cara. O Flash, em teoria, ele deveria poder ganhar de todo mundo. Era pra ele ser o Superman, né, cara? É. Então não tem muito por onde. Mas... só um pouquinho, falando em relação ao que o Creed propôs, cara, teria um problema de fazer esse sindicato do crime pra botar contra os caras da liga, porque, no caso do Batman, ia acontecer o que acontece no desenho, cara, ia ter que meter um ninja no meio, sabe, pra fazer o combate físico com o Batman, cara, porque imagina se tu botar o Superman, que a gente tava falando de botar o Superman, botar o Lanterna, o Ajax e tal, e aí vai botar o Batman lá no meio, nessa proposta do Creed, fazendo um sindicato pros caras se porrar, vai ter que botar um cara, sabe, ridículo, que não faria sentido pra botar, tipo assim, salvo o Salomão Grande, ele vai dar um tapa no vai fazer o Batman. Vamos colocar o Batroc no filme do Capitão América, cara, é só pegar dos brigadorzinhos da DC e coloca. Tá, acabou de destruir um argumento. Próximo. Como, próxima ideia. Como o fantasma do Chris, cara, ele pode usar capangas pra poder porrar o Batman, entendeu? Sei lá, dá pra adaptar muita coisa. Aliás, só uma pergunta. Vocês acham que se fosse feito mesmo um filme da Liga, ela seria... Peraí, o Super Mario Decenalta, se fosse feito, né? Tipo, cara, não tá levando fé nenhuma. Desgostoso, né? Pobre de Deus. Não, vocês acham que seria mesmo necessário fazer um filme de origem? Não seria melhor pular logo isso e botar um filme de equipe? Eles já juntos, já trabalhando como... Mas é isso que vai acontecer, super equipe. Não? Cara, o problema é você introduzir os personagens, cara. Você tem que dar alguma introdução pros caras. Cara, eles adoram um filme de origem, cara. Tu acha que não vai ser uma porra de filme de origem, cara? Qualquer Homem-Aranha, cara, que todo mundo sabia sabe da origem dele e refizeram de novo, contaram a origem de novo, sabe? Tipo, imagina um filme com a grandeza do... Concordo, mas imagina um filme com a grandeza da Liga da Justiça, cara, entendeu? A melhor equipe da editora, sabe? Tu acha que eles não vão fazer um filme de origem? Eu tenho certeza que vão, cara. Pô, super, mas olha só, pelo que vai ser o filme da Liga, vai ser assim, vai botar todo mundo junto depois do Superman, não é isso? E depois vão fazer filmes derivados. Olha, pelo que saiu por aí, mas espera. Nesses filmes derivados, cara, sei lá, bota uma introdução rápida, tipo aquela que teve no segundo filme do Hulk, pra contar mais ou menos a origem do cara, ou durante o filme, mostra flashbacks de como o cara... Sei lá, ganhou os poderes e vambora, entendeu? Ô, Cris, o problema é que ninguém tem certeza de porra nenhuma. Todo mundo fica supondo, sabe? Ah, vai ser. Mas é o que a gente tá fazendo nesse podcast, caralho. Já que a gente tá falando em suposições. Supositórias e sabendo que a Warner não vai fazer esse filme nunca, chupa DC Necos. Vocês nunca vão ver o filme da Liga. Agora chupa. A Marvel é muito melhor. Marvel é muito melhor. Eu vou ver um filme com um rato que usa metralhadora e vocês não vão ver a Liga de vocês, cara. Não, pior, vai ter um filme do Homem-Formiga. Homem-Formiga, cara. Vai ter um filme da Liga. Cara, vai ser com o Rick Moranis aí no filme. A Marvel fez um filme... Não, detalhe, a Marvel pode chegar e falar, nós fizemos dois filmes com o Steve, com o Evans, e vocês não conseguiram fazer um sequer. Cara, colocou ele como Post Malone, como Capitão América, ele vai aparecer de novo. Cara, o Rocket Raccoon, ele é tipo uma versão Ultimate dos Ewoks, velho. E vai ter um filme disso. E não vai ter um filme da Liga da Justiça. Mas, vamos supor, vamos dizer que tivesse. Algo aconteceu no mundo, colocaram alguém sentado na Warner e o cara fala, não, vou fazer um filme dessa porra. Vamos fazer uma César escala... César Romero, Léo. César Romero. Tem que ganhar dinheiro, porra. Agora mesmo eu vou lá. Coloca César Romero nessa porra. Quem vamos escalar pra fazer um filme da Liga? Pam, pam, pam. Quem que tá falando pouco? Eu sou o Super, tá falando um pouquinho hoje. É a maior puta desse net que tinha que falar mais, porra. Super, é que ele fica triste. Começa a falar, vê que nunca vai tô ter um deprimido, filme. Deprimido, cara. Tô deprimido. Bom mod. Super, faz uma escalação de atores pra fazer seus personagens prediletos em um possível filme da Liga. Léo, e o diretor também, não esquece. Ah, que seja, caguei pro diretor, eu só quero citar nome de ator pra sacanear. Caguei pro diretor, não vai ter filme mesmo, né? Botando o carro na frente dos bois. Cara... Pra Mulher Maravilha, eu escolheria a Gina Carano mesmo, cara. Ela tem um porte físico e é gostosa. Filho da puta, roubou a minha. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O restante do elenco eu quero que se foda, eu quero ver a Mulher Maravilha mesmo. Filho da puta, vem com você. Não, cara, e pra diretor, eu escolheria aquele cara ele que... Ele não vai falar mesmo. Eu não vou mesmo, não. É aquele o diretor do Esquadrão Classe A, cara. Ah, o Carnahan lá. É, assim. Cara, o cara conseguiu fazer um filme de equipe que realmente todo mundo funciona, sabe? E eu acho que gostei bastante de como ele conseguiu fazer cada um ter o seu momento e todos funcionarem como equipe. Acho que seria uma boa escolha. E ele sabe trabalhar com efeitos especiais. Ele conseguiu fazer as cenas mais absurdas, do tipo, aquele tanque voar. Tanque, né, cara? O tanque é muito foda. Então, cara, ele conseguiu te convencer daquilo, cara. Hein, Super? Ah, boa, cara. Maneiro, cara. Conheço outro diretor que também conseguiu fazer filme de equipe e deu certo. Sabe? Josh Whedon. Tá? Chupa, DCnet! Então, você vai até a Marvel e contrata ele. Então dá pra ele, né? Dá pra ele, então, né? Faz melhor. Dá pra ele, viado. Contrata ele pra fazer o filme do BDE. Meu Deus. Meu Deus, isso aí é um próximo podcast. Mais alguém que você quer escalar ou realmente você quer? Você queria fazer o filme solo da Mulher Maravilha, né? Sim. A verdade é essa. Sim. A animação, sim. Ligaram a lâmpada lá, né? Ele tá com procurando foto da Gina Carrado. É, certeza. Cara, filho da puta. Pior que eu tô mesmo, cara. Já mandei uma aí pra você, seu. Manda. Já que o Super não quer mais escalar ninguém... Eunuco, quem que você colocaria num filme da Liga? Ah, diretor, não pensei, porque eu acho que não nasceu ninguém com culhão de querer aceitar essa banana de dinamite. Tá que nem eu. Agora, de diretor, né? Não, diretor, eu acho que o diretor tem que ser competente pra conduzir todos os efeitos especiais e ter um fiapo de história que conduza isso de uma eu forma... Sei, o cara que é coerente. Tipo Michael Bay? Eu sei um cara. Olha que o Michael caralho, Bay meu. Funcionaria muito bem. Explosions. Meu Deus. Mega Explosions. Explosions. Continua, prossiga. Cara, eu colocaria. Olha só. Eu colocaria o Flash como o Ryan Gosling. Ele tem aparência. Sim. O Super pode ser o Henry Cavill mesmo, porque ele tá com cara de super-homem nesse filme. Se ele der certo, ele vai continuar. Quem é que é o Flash? Ryan Gosling. Que filme? É o cara que fez Alguém Drive. Conhece? Não conheço. Eu sei quem é, o cara do Drive, do. Ah, esqueci um outro filme. Ah, tá bom. Verdade que você queria esse cara? Eu achava que o Stifler seria um Flash melhor. Porra. Não, cara, o Stifler tem que ser o Guy Gardner. Caraca, ele é, tem o Stifler tem que ser o Guy Gardner, cara. Isso é uma... Nossa, é consenso, né, velho? Todo mundo que se pergunta fala a mesma coisa. Mas prossiga. Bom, ele seria o Flash pra fazer o Super-Homem, o Henry Cavill mesmo, que ele tá com cara de Super-Homem nesse filme que vai estrear agora. Ele tá com Vamos muita cara de Super-Homem, certo. Né, cara? Ele tá com muita cara mesmo, Super-Homem. O Batman, tipo, eu acho que num filme da Liga, o Batman teria que ter o mesmo tipo de dedicação ao ator que o Carl Urban teve quando ele foi fazer o Dredd. Ele ficou com a máscara o filme inteiro. Tipo, é um filme da Liga da Justiça, então o Batman não é o Bruce Wayne. Então teria que ficar o Batman aparecendo sempre como Batman. Eu acho que quem iria, depois do Christian Bale, vestir a roupa legal é o Chris Pine, o cara que tá fazendo o Capitão Kirk na nova Star Trek. Porque eu acho que ele tem os trejeitos físicos do Batman. Ele não precisa ter o Bruce Wayne no filme, só precisa ter um ator com um nome famoso e que possa vestir aquela roupa sem parecer tão ridículo assim. De atriz pra Mulher Maravilha, pra mim é a Gemma Arterton. A outra escolha seria a Jamie Alexander, mas eu acho que ela não vai largar o osso da Marvel. Ela não vai trocar o certo pelo duvidoso. Nem fudendo. Pra Nem fazer o Aquaman. Pra fazer o Aquaman, que eu cogitei a possibilidade de aparecer, seria o Liam Hemsworth, que é o irmão mais novo do cara que fez o Thor. Foi aquele maluco que morreu em 10 minutos no Mercenários 2. Isso, é o Franco Atirador. E porra, eu acho que o fio condutor, o cara que ia juntar todo mundo no filme da Liga, é o Ajax. E eu gostei da interpretação do John Jones como o negro de Smallville. Mas tinha que ser um cara foda, então pra fazer o Ajax tinha que ser o Denzel Washington. Não tá meio Nossa. Velho, não? Velho? Cara, porra, cara. Tá vendo? Ajax, eu acho que dá. O Ajax eu colocaria um cara. Eu não acho que ele esteja tão velho assim, não. Pera aí, se eu colocaria o Ajax com um cara maquiado, um cara com... não seria um personagem CG. Não, eu colocaria o Ajax como um cara maquiado, mas se ele aparecesse na forma humanoide dele, do tipo, se transformar num humano, essa interpretação humanoide seria do Denzel Washington. É, cara, eu acho que faz mais sentido pelo histórico que eu criei. Você é pra não deixar ele... Porque pelo histórico que eu criei, o Ajax Caralho, tipo, a gente para pra esperar um outro falar e ao mesmo tempo, né? Ele tá com delay, esse viado, cara. É. O cara, assim, você deixar o... Puta que pariu. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Fala, Nuno, fala você, vai. Tô esperando você falar, Léo. Vai, fala você, esquece. Já até esqueci. Que não, fala qualquer coisa. Tá, fala aí. Eu acho que o Denzel Washington, disseram que ele tá velho, mas porra, pela história que eu criei aqui, cagando, foda-se, o Ajax tá em Marte há milhares e milhares de anos. Ele é velho mesmo. Ele não é um garotão. Então o Denzel Washington iria transmitir pelo menos essa serenidade que o personagem precisa ter. Com a maquiagem até que faria sentido, eu tinha entendido, eu tinha falado pra ele fazer o Lanterna Verde negão, cara. E por isso que eu falei que ele tava meio velho. Eu não tinha entendido que era pra fazer o Ajax. Não. Nesse filme não entraria nenhum Lanterna Verde. Lanterna Verde só entraria, se fosse entrar no finalzinho como spoiler. Não ia ter Lanterna Verde nesse filme da Liga. Muito bom. Bom, agora eu cago pro que tá falando até agora, obviamente. Quer acrescentar mais alguma coisa, querido? Olha o delay, cara. Caralho! Eunuco, fica quieto. Você tá com delay. Nossa, puta que pariu, cara. 4 minutos de delay? Quase 30 segundos de delay. Tá, Eunuco, fica quieto. Agora, o Creed, você que tá bocejando aí, fala aí a tua escalação, vai. Cara, minha escalação pra de elenco, cara, mantém o Henry Cavill como Super-Homem e a Gina Carano como Mulher Maravilha, e agora o resto, foda-se. O que eu tô. Não, peraí. O que eu tô assim, achando que deveria ser o diretor dessa porra pra botar ordem nesse barraco, velho. Porque tá uma putaria do caralho. A Warner contrata o escritor, o roteirista, depois descontrata, depois manda mexer no roteiro. Cara, tá uma zona. Tem que botar um diretor nessa porra, fodão, pra dar um direcionamento. Olha, vai ser assim, porra, igual o Nolan fez na trilogia da Morcega. Eu não sei se o Nolan toparia dirigir essa porra, mas, pô, o JJ Abrams seria um cara legal. Pena que ele já tá no Star Wars, né? Já tá comprometido com o Star Wars, Star Trek, né? O cara, ele saca de ficção, saca de dirigir muita coisa acontecendo, ação. Velho, eu acho que esse é o diretor perfeito do filme da Liga. Mas nem eu acredito. Foi. Se ele não tivesse já comprometido com duas franquias fodas aí, né? Cara, eu acho que a gente pode ver o Nolan aí, cara. Ele disse que não quer mais isso, não sei o quê, mas tu falou aí que ele não teria chance. Cara, eu não sei, cara. Eu ainda acho que é capaz do Nolan acabar pegando isso daí, cara. Mas ele já tá, assim, ele era só um consultor. Eu não faço muita coisa. Eu recebo meu salário aqui, eu dou um espetáculo, vou no estúdio uma vez por mês e dou um espetáculo. Cara, ele já tá com um trabalho assim. Ele já tá trabalhando ativamente no filme do Super. Ele já tá. Dizem que ele tá podando muita coisa do. Que ele colocou o Zack Snyder no lugar dele, falou, ó, isso não pode, isso não pode, isso. Não, mano, o que dizer? Não, foi isso aqui, não pode. Só que falaram que. Então, cara, então eu acho que assim, o dinheiro fala mais alto, né? Não adianta ele falar que não ia mais, tô saturado de super-herói. Então, cara, chucharam o dinheiro no cara mesmo. Não, eu só, acho que é possível, só, mão. E o Nolan, ele já tá fazendo uma. Já tá pra lançar um novo filme aí, cara. Roteirizado pelo irmão dele, se eu não me engano. Um filme de ficção, eu só não lembro o nome agora. Ele já tá seguindo adiante, já quer mexer com outras coisas que não sejam super-heróis. Ele já falou o que ele quer, né, cara? Tocar os projetos dele pra frente e tal, mas, cara. O que ele deve fazer é o seguinte, igual o Sorg tava falando. Eu vou botar meu nome aqui para os cuequinhas das trevas molharem a cuequinha, né? E só para ter meu nome lá e chamar público. Mas botar a mão na massa mesmo, não acredito que ele mexa, não. Ô, queridoca. Fala, querido. Chama Interestelar, o filme novo do Nolan, tá aí, ó. Interestelar. Quando é que vai ser isso aí? Previsão de 2014. Deixa eu falar rapidão a minha escalação, cara. Uma vez eu tava conversando com o Mo, que o Zack Snyder, o cara, ele é nerd de carteirinha. Ele é tipo a gente, assim, que vai em comic shop, que compra quadrinhos. Ele é a gente que deu certo, né, cara? Ele é um cara que tá desde de moleque, assim, que lê quadrinho, que curte, que sabe. Não, porque aquela fase do John Byrne não foi isso que ele fez, não. Ele fez assado, sabe? O cara, ele fala com propriedade. Então eu acho que, assim, tendo uma pessoa do garbo do Nolan por trás dele, podando esses maneirismos dele, sabe? Esse slow motion, essa cena de ação estapafúrdia que ele faz, eu acho que daria certo. Então, eu tô muito confiante com o filme do Super-Homem. Então, eu colocaria o Zack Snyder com o Nolan, com a supervisão do Nolan, no filme da Liga. O Creed mandou até um elenco até legal, cara, do que o MDB montou, um dos integrantes do MDB, pro filme da Liga, que tem o Henry Cavill como Super-Homem, o Christian Bale como Batman, eu já discordo, eu não colocaria. Tá tem velho, uma, né? Ele uma já trilogia, tá velho. Né, cara? O Pinto não sabe mais. Tem uma tal de Bridget Hagan, que eu nunca ouvi falar dela, mas ela tem muita cara de Mulher Maravilha, cara. Um cara que eu colocaria, apesar da minha história não participar o Ajax, eu colocaria o Doug Jones, que vocês vão saber, ele é o cara que fez o Abe Sapien no filme do Hellboy. Eu colocaria ele pra fazer o Ajax, ou dublar o Ajax no CG, ou então fazer a captura de movimento, como é o Andy Serkis com o Gollum. Então eu colocaria esse Doug Jones, que eu acho que tanto na voz, que eu acho que a voz dele é muito foda. Ele fez o surfista também, né, Sorg? Isso, ele é o surfista também. Isso. Eu colocaria ele como a voz do Ajax e como captura de movimento dele. Agora o resto do elenco, cara, eu não sei. Eu acho que mantém o Henry Cavill. Eu colocaria um Flash moleque. Eu não colocaria um Flash adulto. Eu colocaria um Flash, assim, pra fazer um contraponto, tipo, porra. Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, todos os fodões e tal, chega um moleque assim, meio faceiro, e aí, isso aqui, tipo Flash da Liga. Tipo do desenho. Isso, seria o desenho. Wally, né? Seria o Wally. Não, seria o Wally, lógico. Então eu colocaria isso um moleque, assim, igual o Flash dos desenhos, que seria aquele cara que ninguém bota fé, aquele moleque, pô, esse moleque tem que estar em casa, trancado lá, que o bicho vai pegar aqui. E nisso ele já correu, já foi num outro país, já voltou com uma arma, já desarmou o exército inteiro, já fez um monte de coisa, sabe? Pra todo mundo, não sei, esse cara aí, sei lá. Ele já fez, tipo, o Wally West com personalidade daquele do Impulso. Não sei se vocês leram o Impulso, que era aquele Flash que veio do futuro. Sim. Uhum. Que era hiperativo e tal. Diga, querido. Não, e esse Wally West mais alegre, mais bonachão e tal, ele funcionaria como alívio cômico no filme e aí atrair o público jovem, causar uma dedicação com o público jovem. Aí teria que ser um ator foda, né, Creed? Tipo. Então, aí que tá, né? Quem, né? Isso eu tipo, não faço ideia, mas eu. Que o Creed falou, né? Concordo também do alívio cômico, seria. Digamos assim, mantendo as proporções, seria um Homem de Ferro no filme da Liga, né, cara? Exato, o Downey Jr. Só que, porra, é o Downey Jr., né, cara? Aí quem é que, né? Pois é. Né? Tinha que ser um moleque, assim, um ator com uma pegada assim. Andrew Garfield, vai ser. Flash com pescoço de 2 metros, né? Mano, não podia ser aquele cara do filme Zumbiland? Não! Aquele nerdão lá, meio magrelo, esquisito. Não, que fez a rede social? É, ué. Nossa, cara. Não, cara, tem que ser um cara engraçado. Cara, com pena dele, né, cara? Não, cara, o Flash não precisa ser um cara bombado. Tá aí, esse cara não é bombado. Não, o cara tem que ser um cara. Não precisa ser um cara com presença física. Pode ser um magrelo, cara, por que não? Igual, tipo corredor keniano que fica fugindo. Os caras que correm aquelas maratonas no Brasil, os caras têm 50 quilos, né, cara? É, cara, por que não, velho? Podia funcionar assim. E não tem como ele ter mais cara de moleque que nesse momento, o Eunuco manda no nosso chat aqui: racismo. Os filhos da puta. Prosseguindo. Algo mais a acrescentar, Sorg? Não sei. Alguém não falou? Alguém quer falar mais alguma coisa de um roteiro pra Liga da Justiça? Você não falou. Eu não falei, cara. O Super não falou. Por favor. Não, pera aí, rapidinho. A maior putinha da DC, do Baile dos Enxutos, que encheu o saco pra gente fazer esse podcast, não tá falando uma palavra. Não, ele tá triste mesmo, cara. Deixa o cara. Ah, cara, eu, sinceramente, pegava aquelas 6 edições que o Geoffrey Jones e o Gene Lee fizeram no pós-reboot e filma aquela porcaria, cara. Já é um roteiro pronto. Jesus! Olha o nível de pressão da pessoa. porra. Cara, assume logo que esse filme é massa velho, que é pra vender mesmo. Assume e faz essa porra, cara. Melhor do que ficar nessa punheta. Ele tá igual. Tá bom, chega, porra. Pera aí. Isso, né, cara? Super, depois você chora as pitangas aí, abraça o joelho e fica no cantinho. Opa. É. Moi, por favor. Ele vai escutar isso depois, não vai acreditar. Como assim, cara? Eu usei o reboot de referência pra um filme, né? Cara, eu já tô naquela. Foda-se. Não, cara. Cara, já tá na hora de assumir mesmo. Assume que é um filme massa velho, feito pra. Acho que tirando as mágoas. Vai logo, porra. Deixa caralho, falar. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Cara, ele tá muito bom, é psicólogo da vida real, né, cara? Não, cara, olha só. Os roteiros que vocês falaram aí. Acho que todos eles, com exceção do que o Creed falou, que eu acho que não funcionaria por causa do Batman, mas eu gostei, eu acho que não teria nada diferente. Eu acho que questão de diretor, cara, eu colocaria, se eu fosse o chefão lá, cara, acho que ninguém vai concordar comigo. É um cara que vocês estavam falando que tem que ser um cara que manda, né? Um cara que não vai aceitar ordem de executivo e tal. Cara, o que vocês acham se colocassem o Tarantino pra dirigir esse filme, cara? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Não, Mo. Isso eu acertei, cara. Ninguém ia concordar comigo, né? Cara, o Tarantino, ele tinha que dirigir. O que o Tarantino podia dirigir da DC? Book Cage. O filme do Lobo, o Tarantino. O que o Tarantino poderia dirigir da DC? Porra, Arqueiro Verde. Preacher. A Liga Sombria. O filme do Lobo, gente. Cara, Lobo. Cara, eu quero muito ver um filme do Lobo, cara. Vai ser muito foda. Caralho, que foda. Imagina que eu tenho cara. Luke Cage não é da DC, é da Marvel. Mas o filme do Lobo nunca será também, assim como o filme da Liga. Prossiga, amor. Não, cara, em questão de elenco, eu ia falar aquele meu elenco sacana. Eu acho que, cara. Não, porque o elenco sério, né, digamos assim, de você, eu concordo, tá? Então foda-se, eu falei aí o meu elenco aqui, ó, cara. Esse sim ia ser bom, ia vender pra cacete, ó. Bota o Superman de Nicolas Cage, tá? Ó, dá uma chance. O cara quer ser super-herói, beleza? Boa de Batman, cara. Dá uma segunda chance pro George Clooney. Coitado do rapaz. Ele quer trabalhar, ele quer ser super-herói também, cara. Entendeu? Põe o Flash e o Lanterna Verde sendo irmãos gêmeos, tá? Aí assim a gente pode fazer o Ryan Reynolds interpretar os dois, cara. Olha que genial, cara. A gente economiza dinheiro de ator e fica um ator engraçadinho ali, cara. Então, só isso daí. E o de Aquaman, cara, fazer uma aparição no final do filme pós-créditos com o... Alô? Continua, caralho! Deu problema na chamada, pensei que tinha caído. Com o... Pô, como é o nome do cara agora? O Schneider lá, cara. O Rob Schneider. Rob Schneider, cara. Pronto. Meu Deus. Não, cara, Rob Schneider de Aquaman, ele ia ficar parecendo o super-herói americano, cara. E o diretor vai ser, sabe quem? Vai ser o Snyder, esse eu não mudo, cara. Eu acho que tivesse Snyder com o Michael Bay. Meu Deus. Mô, tu não. Quer fazer o Super se matar de vez? Ele já tá chateado. Tu ainda fala uma merda dessa. Mas fala a verdade, cara. Isso aí não é um filme da Liga. Você quer refilmar o filme da Liga do Adam West, né? Ia vender pra cacete, cara. Todo mundo ia ir só pela curiosidade mórbida, cara. Cara, não, você tá querendo refilmar a filme da Liga do Adam West. Cara. Exigirei que o Super ia falar, cara, você tá querendo me matar, né, cara? O Super, dá um troco, Super. Fala que no Homem-Aranha 2 ele vai trocar de personalidade com o Dr. Octopus. Ai, meu Deus. Ele nem tem força pra me zoar. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Vamos aproveitar que o preto do grupo caiu. Olha lá, que sacanagem. Que gratuito. Lembrando que o que é mais racismo ainda, porque o Léo é um japonês, né, cara? Eu não sou japonês, cara! Justo tu, Léo. Caralho, vamos para as configurações finais, sem o nosso membro afro-nerd. Legal que não precisa falar que ele é negão, pra que falar, né, cara? Tipo... É totalmente desnecessário, né? É que nem quando a gente vai falar do Creed e falar o viado, bicha, não precisa, mas enfim. Ou então quando a gente vai falar do Dada e fala o Manu. Galera, configurações finais, o que vocês... Não, eu não vou falar um... Vocês falaram todas as escalações legais, o Creed. Eu não vou falar de roteiro nem de elenco, foda-se. Eu tô cansado. Eu tô cansado pra caralho. Só trabalho nessa porra, merda. Eu só apresento, eu não dou opinião. Eu sou imparcial. Vamos pra... Eu sou imparcial, mas a Marvel é melhor. Vamos para as procurações finais aí, concluindo tudo que a gente conversou e o que vocês acham que virá no futuro próximo para a pobrezinha da Liga da Justiça, começando com o Sorg. Minha configuração final é: filme da Liga não existe, chupa desse nexo safado e... E é só isso, cara. Só pra sacanear, né, cara? Perfeito. Eu não diria melhor, Sorg. Creed, você? Bom, como eu sou o hétero enrochido da mesa, né? Eu, independente do que for feito, cara, coloque uma Mulher Maravilha que tenha carne. Porque puta que pariu. Aquela Mulher Maravilha daquele seriado podre que foi cancelado, aquilo ali não é Mulher Maravilha, velho. Aquela concordo, magrela cara, lá. Concordo. Então sejam pelo menos fiéis nisso. E botem um uniforme que seja uma coisa mais puxada pra mitologia, não aquela porra brilhante, cara, colorida, extravagante. Eles têm que aprender, cara, que a Mulher Maravilha é uma mulher gigante, cara. Ela é tipo a Diana Michaels, tá ligado? Cara, ela é mulher morango, ela é uma mulher fruta, é toda bombada. Não, Diana Michaels, ele foi perfeito, cara. Cara, eu volto a dizer, eu já disse isso outras vezes e eu defendo. A Mulher Maravilha, pra mim, ela tem que ser uma mulher bem parruda, tipo aquela Mulher Maravilha da Nova Fronteira, cara. Ela tem que ser maior que o Superman, velho. Ela é uma amazona, cara. Ela é uma mulher gigante. Ela é uma guerreira, né, cara? Não é uma modelo, uma modelo peituda. Ela não tem que ser uma mulher. Peraí, gente. Peraí, gente. Vocês estão querendo que seja quem? A Graciane Barbosa? Põe ela no meu elenco lá. Tô sentindo raiva na voz do Super. Peraí. Seus vermes. Você já vai ter a chance de falar, o Super. Tanto que eu vou deixar você por último. O Super é o Vegeta, seus vermes inúteis. O Creed, termina aí. Então, cara, é só isso. Se pelo menos seja um inventem, seja um pouco o máximo fiel possível, cara. É isso. Vai dar certo. Se for fiel, vai dar certo. E fazer as adaptações necessárias, logicamente. Tô vendo a foto que o Superman. A da Graciane? Cara, tá muito musculosa, puta que pariu. Dá uma surra nesse cara do lado aí, cara. Agora cá pra nós, se a gente for pensar no conceito do personagem mesmo, o pior de tudo é que faria sentido. Faz sentido, total. Ela é uma espartana, né, cara? É, cara, ela teria que ser desse jeito, sim. Puta merda, o que é isso do lado dela? Puta que pariu. Mas vamos prosseguindo. Moi, você. Eu tô com Sorg, chupa desse net aí, cara. Se fode aí, nerdão. Não vai ter filme da Liga porra nenhuma. Mas se tiver, cara, eu quero que tenha, cara. Sinceramente, eu quero que tenha. Porque eles viram como é que foi o filme dos Vingadores, viram os pontos positivos, viram os pontos negativos. Teoricamente, eles fariam um filme melhor, entendeu? E isso pra gente que é nerd, que gosta de... Que lê os quadrinhos, porra, cara, é a segunda melhor equipe dos quadrinhos, né? Porque os Vingadores é melhor, tá? Desculpa aí. Então, pô, é a segunda melhor equipe dos quadrinhos. Ver eles no cinema seria muito legal, cara. Então, é torcer aí, mas não vai ter porra nenhuma. Então, eu vou ver o meu Guaxinim de Trabuco, que é melhor. O Homem-Formiga. Nossa, cara, sensacional. Cara, eu digo mais, hein? Provavelmente vai ser o Homem-Formiga e o Guaxinim de Trabuco no mesmo filme. Mais o Downey Jr. Vingadores 2. Cara, caralho, eu não tenho palavras. Ô, Renuco, você tá de volta, meu filho. Faça sua pergunta final. Sei lá, fala aí. Você ouviu o que a gente tava falando? Fala você. Consideração final: filme da Liga da Justiça, essa porra nunca vai acontecer. Se fode aí, descer dela. Caralho. E o Super se mata e corta os pulos. Ah, e agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido Super pra ele dizer o que ele acha. Cara, eu acho que... Tristeza dele, cara. Chupa, bando de decenautas, nunca vai ter um presidente da liga. A gente se fudeu. Ó, escuta, escuta isso, Super. Palmas. Você tá em pé? Tá em pé, cara, meus parabéns. Quando o decenauta entrega os pontos, cara. Porra. Não, cara, eu sinceramente acho que eles deviam esquecer por um tempo um filme da Liga e fazer, tipo, só fazer um filme do Superman e do Batman, que nem era dos quadrinhos. Depois de partir daí, partir pra um filme da Liga, cara. Ou fazer e há outro... 30 anos a DC vive de filmes do Superman e do Batman apenas. Cara, não, esse não filme. Nunca, né, cara? Esse filme do Superman e do Batman junto tá sendo prometido desde os anos 90, cara. Eu vi essa notícia naquela revistinha Herói. Você lembra daquilo que saiu na banca? Caraca, pelo cara, amor de Deus. Essa notícia então, é muito velha, cara. Então, cara, isso tá sendo prometido desde aquele tempo. Ah, então quero saber que se foda, eu vou assistir, eu vou ver mais fotos da Gina Carano, que é melhor. Muito bom. Decenecos, cara, eu tenho muita pena de vocês, porque vocês vão ver muitos outros filmes da Marvel, que é uma editora muito melhor que a DC, falei, apesar de ter coisas como Homem-Aranha Superior. Demo? Oi? Hã? Quê? Oi? Mas o fato é que nunca veremos nada da Liga da Justiça no cinema que seja melhor do que a Liga da Justiça com Adam West e o Burt Ward. E chega, acabou o podcast. Não, animal, lê o chat. Lê o chat, hein? Sim. Burro. Pera aí, não acabou o podcast ainda, não. Não deem stop aí no seu player. Bichas, viados, gostaríamos de dizer que após um ano... Nós chegamos aos incríveis 1000 likes no vídeo. Passamos dos 1000 likes. Obrigado. Mais de 8 mil. Significa que 1000 pessoas veem todas as besteiras que a gente atualiza. 1014 veem todas as besteiras que a gente atualiza. E isso é fantástico. Vocês moram no nosso coração. Vocês são incríveis. Fakes. Ô, Léo. Isso prova que a gente não manja nada de mídias sociais, né, cara? A gente demorou um ano. Um ano e meio, praticamente. Ô, Léo. Fala, Super. Desses 1014, mil desses likes só vieram daquele post do Eunuco. Ah, é óbvio que só. A gente tem 1000 visualizações por dia por causa daquele post. O nego tá esperando ainda, né? Pô, cara, por que esse blog virou esse negócio de nerd aí? Quando é que vai voltar a ser um blog de pornografia? Estou colocando uma promessa aqui. O próximo post vai ser as 20 melhores atrizes pornôs do cinema internacional. Aí é pra garantir as visualizações por mais 2 anos, né, cara? Eu não sei se vocês viram, mas assim, antes o post do Eunuco na busca do Google ficava... Em sexto, começou na segunda página. Em segundo? Sexto. Já tá em segundo, cara. Eunuco dominando a net. Cara, o Eunuco, ele tá sendo aquele cara que garante o leitinho das crianças, né? Tipo, ele vai, garante a visualização, assim, mínima pra gente ser viável, e aí a gente fica brincando de escrever coisa nerd, assim. É mais ou menos isso. Muito bom, Eunuco. Muito obrigado a você também, tá? Pelos 1000 likes. Queremos agradecer bastante. Pessoas, entrem no Facebook, tem iconezinhos aí na nossa página, do lado direito. Tem o iconezinho do Facebook, do Twitter, se você quiser também, tem o nosso feed. Curtam mais a gente, nós somos legais, vão lá, falem. Puxa, vocês são legais, queremos mais disso. Espalhem pros seus amiguinhos nerds, por favor, nerds. Ajudem a gente a crescer mais e dominar a Terra. Exato, ou acessa um site foda, um podcast bem mais legal que outros aí, aquele... Aquele lá do ovo, aquele outro lá dos caras lá com cortina de puteiro, bem melhor que todos esses caras. E chega, agora sim acabou o podcast. Agora...